Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao lançamento de Lucila Novaes, o álbum É. Começamos com a música Difícil Demais, de Léo Minax e Celso Adolfo. Voltei pra ver no que vai dar isso aí. Palavras feias desancando aquilo que é. Lucila apresenta um disco leve e agradável, com arranjos arejados e uma procura de caminhos harmônicos originais e rebuscado. O resultado combina como uma luva com a sua voz. No repertório, músicas inéditas, como a que abriu o programa, e regravações valiosas, como o clássico de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Por Toda a Minha Vida. Ah, meu bem amado, quero fazer-te um juramento, uma canção. Eu prometo por toda minha vida ser somente tua e amar-te como produzido por Thomas Roth, com Jota Júnior e a produção executiva de Kika Simões, participam das gravações também os músicos Queco Brandão, Marcelo Mariano, Marcos Teixeira, Conrado Góes e Thiago Big Rabelo, entre outros. Confira na faixa Sei Lá, de Pedro Viáfora e Pedro Altério. Já fui eu esse de paletó, sei estar andando com o pé no chão. Posso ser alguém que passa dor. Eu já fui vulto na escuridão, quase que alguém morre do coração. Já fui eu que entrei na contramão. Mais uma regravação bem sucedida no álbum de Lucila Novaes, Homenagem ao Malandro, de Chico Buarque. Eu fui fazer um samba em homenagem